Quero ver a galera de Crisópolis balançando-se comigo, pro lado, pro outro. Obrigado de corações pelo carinho de vocês, pelo esse amor, mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Ao Portal da Rocha, Rodrigo Divulgações São Paulo, essa galera massa que apoiou a gente com muito carinho. Vai meu abraço aqui para meu amigo Marcos Fashion Hair e família. Tamo junto, parceiro. Ele que cuida do cabelo do JS. E meu amigo Gilvão da Abertura. Tamo junto, parceiro. E vamos com mais um clássico do sertanejo. Tanto tempo faz da última vez. O motel Afrodite perdeu um casal freguês. Suíte 22, se eu não me engano, 23. Pernoite depois do café, amor mais uma vez. Me dá saudade daquela intro borbulhando, você me chamando pra gente se amar. Dá saudade do gosto, do cheiro daquele lugar. E volte meu, volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho. Minha roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda está lá. E volte meu, volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho. Mas hoje é moça da cabine que adorava a gente. Um dó de mim falou, segue sua vida e saiu pro carro da frente. Me dá saudade daquela hidro borbulhando e você me chamando pra gente se amar. Na saudade do beijo, do cheiro daquele lugar. E volte meu, volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho. Minha roupa de cama posso até mudar, mas juro que seu cheiro ainda está lá. E volte meu, volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, um dó de mim falou, segue sua vida e saiu